da derrota. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Sete Jagunços da Derrota. Eu sou o Marcos, eu tô aqui hoje com o Yuri. E aí, beleza? Com o Reginaldo. Opa, e aí? Com o Luigi. E aí, tranquilo? E com o Dãozinho. E aí, beleza? É, e o Bot de Vê, véi. Fiquei por último, fiquei chateado. E aí, porra, o Bot de Vê, porra. O Bill falando o quê? Bom te ver. Ele não, tem que perceber, ele não quer ver ninguém, não quer ver a gente aqui. Ele não tá feliz de ver a gente. O Bot de Vê não vai virar por down, velho. Não adianta. E hoje nós estamos gravando no dia 30 de dezembro de 2016. E vamos tirar esse podcast para falar do que teve de melhor e pior no ano de 2016 nos quadrinhos. Das publicações nacionais, destaques das publicações internacionais, os destaques editoriais e o que a gente espera para o ano de 2017. Daqui a pouquinho a gente começa o podcast. The whole world's going to hell, you're just going to sit there? Let's go. Bom, e vamos agora para o nosso primeiro bloco com os destaques do material nacional. Na verdade, não é um material nacional, é o que foi lançado no Brasil esse ano por editoras nacionais. Pode ser material de Marvel, DC ou até europeu que saiu esse ano no Brasil. Provavelmente vou queimar a pauta de alguém aí, eu vou falar do meu destaque. A edição mais bonita esse ano, isso assim, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, foi o Dossiê Negro, a linha extraordinária Dossiê Negro. O preço é salgado, acho que o preço de capa dela que a Devi colocou foi R$140, mas você consegue comprar até pela metade desse preço na Amazon, pega uma promoção, uma Saraiva da vida, você consegue uma promoção. Mas assim, a edição está linda. Eu acho que a única coisa que não veio, que saiu na edição americana, na edição original, foi o vinil. Porque óculosinhos 3D de papel celofane vermelho e azul veio. Assim, a edição tá linda, linda, linda. Eu ainda não li, para desespero do Dãozinho e do Luigi. Mas é só de folhear, você vê que o material assim, é de primeira qualidade. A Devi, apesar de ser careira, ela, pelo menos com a Liga Extraordinária, ela vem fazendo um trabalho muito bonito. Começou com a edição da Liga Extraordinária Século, né? Que aquelas três edições especiais que teoricamente fecharia a série pelo que o Alamo fecharia a série. E a edição já é muito bonita, mas essa da Dossiê Negro, para mim, foi o melhor trabalho gráfico esse ano no Brasil. Aliás, está na hora deles republicarem os dois primeiros volumes, né? Que tá aí fora de catálogo há muitos anos. O primeiro foi lançado pela Panini, né, salvo engano. Tá começou a ser lançado, se não me engano, pela Pandora. A primeira mini foi lançada pela Pandora. Ela lançou em forma de minissérie. Mas em fascículos, né? Isso. Foi. Aí depois ele fez um encadernado, né? Que junto fez um encadernado com a sobra da minissérie. Saiu encadernado a primeira vez pela própria Devi. E depois, quando a Panini adquiriu os direitos da DC, a Panini publicou o volume 1, republicou o volume 1 e o volume 2. Black Dossiê era inédito no Brasil até esse ano. Aí a Devi já foi publicando aquela da... que já é a continuidade do Black Dossiê, e agora finalmente saiu o Black Dossiê pela Devi. Inclusive, não sei se vocês viram, mas no site da Devi tem falando que são dois exemplares. Tem um esse normal e tem um de luxo também. Não sei se vocês viram isso. Lá tem as especificações da diferença. Eu mesmo não vi diferença de um para o outro, mas as capas são diferentes. São duas capas. Vocês viram isso? Eu vi. Não, era que vem com um pôster também, sabe? Da Liga Extraordinária. Vem com algumas coisas a mais. Era um pouco mais caro, assim. Acho que foi como você disse, foi da Comics. É um pouco mais caro. Ao invés de custar só um rim, custa um rim e uma córnea. Provavelmente. Não, e o problema é que a Comics, né, pelo menos a gente aqui do Nordeste aqui, meu amigo, você paga o quadrinho e você paga mais caro ainda o frete, né? E o frete vai aumentando, cada vez que você coloca uma revista em quadrinho mais, aí ele aumenta. Eu nunca vi, é o chamado frete estuprador, que você é colocando e vai te estuprando mais. Foda. Viu? Eu li o Dossiê Negro já, né? Puta merda, é muito bom. Né? Muito bom, muito bom. É Alan você... Moore e Alan Moore. Você abriu aquelas páginas lacradas lá ou você lá... quis manter a expedição intocada? Não, abri sim, é bem legal. Eu acho que eu comentei até. Acho que não sei se foi só pro Luigi ou no grupo lá, que as páginas é assim. É aquelas viagens eróticas do Alan Moore, né, meu? Do Barbudo. Só que é texto e arte, cara, em sincronia. Então ele faz todo um texto rebuscado, cheio de aquelas frases com duplo sentido. E a sacanagem tá rolando na arte, assim, meu. O cara tá virando do avesso na arte. E é muito legal, cara. Mas é assim, que ele fez com esse Dossiê Negro? Ele pegou todos esses extras, vamos falar que a gente falou tanto, os extras que a gente gosta, né? Ele pegou tudo isso, cara, e espalhou por uma história em quadrinho. Então você tem uma parte em história em quadrinho, aí eles vão atrás do dossiê. A hora que a mina, quando ela abre o dossiê, você começa a ler o que ela tá lendo. Então é muito legal, cara. Assim, é muito joia. É Alan Moore, e Alan Moore na boa fase, porque aí o Alan Moore, às vezes, ele olha, na ABC, ele tá meio cansativo, algumas coisas assim. Mil perdões por falar mal do Barbudo, né? Mas aqui, no Dossiê Negro, ele tá, olha, meu, afiado, né? E olha, cara, isso daí tem quantos anos tem da publicação dele original? Ele já deve ter uns 10 anos, não é isso? Você lembra? Vocês lembram quando foi? Acho que é pelo menos isso, viu? Se não mais... Né? Você vê, isso daí foi lançado agora, né? Chegou em dezembro e é puta, é uma loucura. Até porque teve um embrólio lá na publicação, Alan Moore não queria que. Não sei se era o Alan Moore, se era a DC, que tava tendo problema para publicação desse material fora dos Estados Unidos. Eu não sei se era um problema por conta da edição americana ter aquele tanto de material adicional, como eu falei, tinha até um vinil na edição americana, que isso não chegou aqui no Brasil, mas parece que só agora que esse embrólio foi resolvido. E só para contextualizar o ouvinte, que porventura ainda não pegou nessa edição, essas páginas que o Marcos falou que estão lacradas e o Reginaldo abriu, no caso é um lacre mesmo, e vem com uma espátulazinha, é aquela de cortar carta mesmo, mas assim, papelão para você cortar isso aí, assim, tem esse detalhe. E no caso, o óculos 3D, eu acho que esse 3D é melhor que um 3D de um filme, assim, sabe? Que você vê os quadrinhos saltando, assim, chega cerca de 4 ou 5 centímetros, assim, cara, é muito bonito, velho. Eu só queria dizer que eu não tirei o lacre da minha e não vou tirar, porque daqui a exatos 5 anos eu vou vender no Mercado Livre, vou ficar muito rico e vou mandar vocês todos para meu coração. Bem, eu comprei duplicada, cara. Eu comprei duplicada. Uma eu vou tirar o lacre, a outra eu vou deixar lá tranquilozinho, tá? São doentes. São doentes. Foi isso que eu fiz. Vou citar a segunda edição que saiu da Mulher Maravilha, de Brasarello, saiu aqui esse ano. Espero que saiam os outros números. É uma pena que isso não vai valer mais na cronologia, deixou de fazer parte do canone, mas é uma HQ bem interessante, porque ele tem uma. Sei lá, eu acho que tem uma pegada bem Vértigo. E também, eu ia citar Vagabundo, sabe? Mas eu acho que Luiz vai ficar puto se eu citar Vagabundo. Não vou citar, não. Apesar que realmente melhora depois da quinta, do quinto número. Então, Vagabundo é tipo essa série do Preacher, né? Tem que ter a primeira temporada para o negócio ficar bom. É mais ou menos. Não, é melhor, porque a crescida do Preacher é muito ruim, cara. Não, muito ruim. É demorar aqui. Aquilo é... Cara, esse Vagabundo não deu liga não, velho. Eu comprei até o... Acho que foi até o 4. Cara, bicho, é horrível, velho. Sério. Pô, arte é linda, cara. Arte é linda. É verdade. Ele é brasileiro, mas... não desiste. Ele teve que comprar 4 edições pra descobrir que o negócio é ruim. Eu por exemplo, um mangá que todo mundo tava falando que era muito bom, que era muito divertido e tal, é aquele My Hero Academia. Eu peguei o primeiro número pra ler. Eu não consegui terminar de ler o primeiro capítulo, cara. Aquilo é muito chato. É muito ruim. Eu também não entendi a piada daquele One Punch Man, né? Ah, esse One Punch Man é legal. Esse daí eu não li, eu só fui ver o desenho. Bicho, o primeiro episódio do desenho é muito ruim, no segundo eu me matei. Nossa, que negócio chato da porra, não é pra lugar nenhum, não é engraçado, não tem nada. Só é chato. A sinopse é melhor do que o produto. Emenda aí, Luiz. Bom, eu acho que um dos maiores destaques pra mim desse ano, fora o Dulcinê que você falou, saiu semana passada, cara, e pra mim eu acho que eu tenho pra mim que foi meu quadrinho favorito esse ano, e foi do Parker, a organização que saiu pela Devir, que é o volume 2 do Parker, é uma adaptação de Darwin Cook pra a obra, esse personagem de Richard Stark, que é um pseudônimo de Donald Westlake. Muita gente conhece ele pelo filme do Mel Gibson, que é o Troco. Nem o nome dele não é nem Parker no filme, no caso é Potter, o Donald Westlake. Ele nunca permitiu que no transmídia tivesse o mesmo nome. Ele permitiu Darwin Cook usar o nome do Parker. E o Donald Westlake morreu em 2008, no primeiro volume, no caso Parker, o Caçador. Ele acompanhou de perto essa adaptação do Darwin Cook. Darwin Cook usa o nome do personagem original, sabe? Essa é a segunda adaptação, como eu disse. O primeiro volume, no caso o Parker, ele é um bandido, um cara bem lacônico, bem amoral. Ele é traído pelo pessoal da sua organização e ele sobrevive e vai atrás, sabe, do dinheiro dele. É $45 mil, ele não quer nada mais que isso. Isso é no primeiro volume, e ele peita essa tal organização e recupera realmente esses $45 mil. E nesse segundo volume, as consequências. Essa organização quer matar ele, e ele fica puto com isso, porque achou que isso já tinha sido resolvido. Ele é aquele cara bem profissional. Assim, o Darwin Cook, ele tá no auge dele, ele mescla prosas, assim, ele modifica seu estilo várias e várias vezes. Tem hora que parece que Pantera é cor-de-rosa, e o quadrinho ele é bem diferente. Assim, tem um formato 15x24,5, ele é em sépia, monocromático. Quem é fã de Criminal, do Ed Brubaker, ou Sem Balas, do Brian Azzarello, ou Balas Perdidas, do Dave Lapham, cara, esse é um tesouro, velho. A Devir tá publicando um por ano, o Caçador saiu ano passado em agosto, e a organização, que é o volume 2, saiu agora em dezembro. Darwin Cook foi uma vítima de 2016, grande perda pra indústria. Cara, um cara fantástico, profissional, assim, eu recomendo muito, assim, você comprar esse Parker, cara, é um quadrinho sensacional. Você não quer terminar a leitura, cara. E, enfim, infelizmente saiu um por ano e só tem mais dois, né? Ia citar o que o Luigi falou, o Parker, que eu, porra, ia passar também aqui batido lindamente por mim. Eu, o que me despertou foi quando ele disse que era que aquele filme, O Troco, tinha sido adaptado da obra. Esse filme eu acho sensacional, cara. Eu adoro esse filme do Mel Gibson. E você falou aí que o Gibi é monumento, uma coisa, ele tem uma imagem meio azulada, né? A fotografia dele é uma coisa meio... um azul meio escuro, assim. E a história é fantástica. Esse filme é muito foda. Quer dizer que o Troco do Mel Gibson ele é inspirado na do Parker? É, exatamente. É o primeiro livro dele, é Point Blank, Queima Roupa. Quando saiu o Parker, o Caçador, o primeiro, eu procurei os livros. Cara, é só na estante virtual e coisa... pô, edição de 70, de 80. Aqui no Brasil não tem nada não publicado do Westlake ultimamente, sabe? E no caso do filme do Troco, a história, assim, de certa forma ela é bem fiel até a primeira metade do filme. Depois, assim, Mel Gibson, ele tomou várias liberdades, sabe? E o diretor ficou puto, sabe? E algo parece que acho que uns 10 anos depois saiu uma edição do diretor. No caso, seria o filme do jeito que ele queria. E parece que essa versão do diretor, o filme seria mais próximo do que da obra original de Westlake. Era antes dele surtar de vez, né? Você tem Mel Gibson naquela época, nos anos 90, ele podia ser o que ele quisesse. Ele tava por cima da carne fresca, velho. O cara com Oscar, com tudo ali. Quem queria peitar Mel Gibson, velho? Hoje em dia não. Hoje em dia o cara tá por baixo e tal, mas naquela época, aí ele interferiu mesmo, assim, no roteiro. E eu fiquei sabendo isso recentemente. Hoje é mais perigoso peitar o Mel Gibson, hein, meu? Hoje ele tá correndo atrás do rabo, hein, meu? Tá com a carteirinha de vacinação vencida, né? I'm surprised you haven't heard about me. You know, I got a bad reputation. And sometimes I just go nuts like now. Parece que ele vai ser indicado pro Globo de Ouro agora. Não, ele foi, ele foi. Eu vi. Eu não lembro qual era o qual filme, mas ele foi. Diretor. Tá retornando, né? Tem uns filmes, assim, alternativos deles que são muito bons, cara. Herança de Sangue, aquele que é o... Que é um que ele vai pro México, acho que é El Gringo, alguma coisa. Get the Gringo. É muito foda esse filme também. Não sei como ficou dando português aqui. Alguma coisa é legal pra caramba. O melhor filme do Mel Gibson é Maverick. Gosto pra caramba desse filme, velho. Gosto é muito. É com o Jodie Foster, né? É, com o Jodie Foster. Cara, é muito bom. É do Richard Donner, né, esse filme, se eu não me engano? Cara, eu não sei, mas toda vez que tá passando esse filme, eu paro pra assistir, é muito bom. Outro quadrinho que eu gostei muito e, assim, foi uma grande surpresa pra mim, foi um tie-in dessas Guerras Secretas agora. Foi o Guerra Civil, do Charles Soule e o Lenny Yu, que é uma espécie de continuação, deixando de lado toda a continuidade da Marvel, do Guerra Civil original, do Mark Miller. E eu vou te contar, eu acho que o quadrinho desse Charles Soule é muito melhor que o quadrinho do Mark Miller. Realmente é nessa ambientação. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Cara, eu gosto. Assim, ele fez um pano de fundo muito bacana. Realmente tem uma cisão nos Estados Unidos. Eles passam 8 anos depois da mini original. Aí tem o azul, que é a costa oeste dos Estados Unidos, que é liderada pelo general Rogers, né? E o ferro é pelo presidente Stark, né? O ferro é com uma utopia bem desenvolvida, e o azul é verdade acima de tudo, mas assim, eles estão sofrendo, tá faltando alimento e tal. E o Charles Soule, ele usa uma parte dos conceitos da invasão secreta de Brian Bendis, que aquilo não é legal, mas do jeito que ele usou ficou bem na história. Mas assim, não é melhor do que o do Miller, não. Mas... Cara, eu gostei muito, velho. Muito. Principalmente, gostei muito dos conceitos que ele aplicou, coisa que dava pra usar durante anos na Marvel, se eles quisessem. Vale pra complementar o seu destaque aí, que todo o lançamento da Guerra Secretas aí da Marvel foi bem legal, viu, cara? Bem assim, a mini principal foi lançado separado. Os tie-ins foram lançados, assim, eles prometeram um número de edições, eles acabaram colocando até mais edições, né? Essa Guerra Civil, se eu não me engano, eu não lembro se ela estava anunciada, mas, por exemplo, a Tropa Carol não estava, né? O Thor também não estava, e foi um trabalho legal da Panini nesse caso, viu? Assim, uma boa publicação do maior número possível de material. Ficou bem legal, cara. Acabou que eu não ia comprar nenhum. E assim, foi aquela coisa. Eu de pé na banca, eu dando uma folheada assim. Acabei comprando, velho. Gostei muito do Torres, né? Do Jason Aaron. Acho que você mesmo falou muito bem desse aqui, cara. Com Chris Prose, do Tom Strong. É sensacional aquele do Torres, da tropa Torres, né? E eu comprei também o do Homem-Aranha, Renove Seus Votos. Que a gente já falou dele no Heróis Geriátricos, no episódio. E comprei também, eu acho que o Esquadrão Sinistro, com o Carlos Pacheco. Pacheco. É muito bom. Muito Carlos bom. Pacheco. Muito bom. Esse é legal. E aquele do Hulk, que é com o Peter David, com o Maestro, que ele resgata o futuro imperfeito, né? Que tem três, tem Planeta Hulk, né? Que é com. Não é nenhuma história do Hulk, ele é secundário. É mais do Steve Rogers. Ele tá montado no Devil Dinossauro, né? Loucura, né? Mas é bem legal esses lançamentos aí da Guerra Secretas. Eles fizeram. Aí sim, viu? Elogio pra Panini nessa parte. Foi legal a publicação disso. Interromperam a publicação das revistas mensais de linha, né? Pra poder colocar todos os leitores imersos mesmo nas Guerras Secretas, né? Então, a mini principal ia rolando e. Esses tie-ins saíam no lugar das revistas mensais de linha, né? E foi um formato que eles testaram no começo desse ano lá em Convergência, né, da DC. Eles fizeram isso também, eles interromperam as mensais. Durante 2 meses saiu só material em Convergência em revistas próprias e depois que voltou. E assim, o Guerras Secretas pode até não ser o melhor quadrinho do mundo, mas ainda assim é melhor do que o que foi Convergência, né? Não, Convergência chuta que é macumba, meu. É muito ruim. Muito ruim. Muito. Porcaria, meu. Nossa. Testaram e deu errado, meu. Horrível. o terceiro lugar, o quadrinho do Inário Nacional, do Marcelo Quintanilha, que saiu pela Veneta. Não é para divertir, é para você pensar um pouquinho, sair um pouquinho fora da caixa. Ele usa muita retícula e tal. E esse Inário Nacional é uma série de contos sobre questões de poder, de submissão a outro ser humano. Aborda racismo, estupro, tudo. Que, cara, é um quadrinho sensacional, velho. Eu já disse aqui, eu acho que o Marcelo Quintanilha é o melhor quadrinista nacional em atividade. Dão, quais são os seus destaques do material publicado no Brasil no ano? Cara, mais duas coisas que me passaram em branco esse ano. Porra, esse ano foi foda. Foi um bocado de coisa eu só vi depois, né? É a crise. É a crise. É a burrice também. O primeiro, Criminoso de Sexo, que é Sex Criminals, é uma série da Image, que saiu aqui pela Devi, de roteiro do Matt Fraction, aquele lá do Homem de Ferro, do Thor, e do Gavião Arqueiro. Essa fase tá saindo agora pela Panini aqui. E desenho de um tal de Chip... Ai, fodeu, Zdarsky, que eu nunca vi falar na minha vida. Já saiu aqui o segundo volume, o primeiro saiu ano passado e o segundo saiu esse ano. E apesar da capa ser horrível, é uma capa muito... Todas as duas capas, e a capa original, as capas são muito... A capa do Cadernado é muito feia, a das edições Abusa não, mas a da Bicadernado é uma capa horrível, a capa vermelha com só dois rostos, assim. É uma série curtinha, são três encadernados de cinco edições, que é basicamente só sobre sexo, só que de uma forma muito divertida. Cara, é a caracterização que o Fraction faz é sensacional, tem uns diálogos também muito bons, assim. Ele dá aquela quebrada na quarta parede, estilo da só que muito mais divertido, e é cheio de flashback, né? A história do casal na infância, de descobrir ali sexualidade, o meio, quando eles se conhecem, já adultos, e o presente, que é quando a história se desenrola, né? De quando ele chega no orgasmo, o tempo para. Ele fica, por um determinado momento, o tempo para, e aí eles têm a ideia de sair roubando o banco por aí. Só que isso é explicado porque essa decisão de sair roubando o banco, não é porque eles são vilão nem nada, e depois aparece uma polícia do sexo que vai perseguir eles por estar roubando o banco, né? Assim, é bem absurdo, mas é muito engraçado, cara, muito divertido. E tem muita putaria no meio, assim, só que a putaria é sem frescura, sabe? Sem julgamento, sem querer fazer você... Se você for virgem, você vai ficar doido para não ser mais virgem. Isso eu lhe garanto. E a segunda série... Foi isso assim que te despertou? Foi você ficou animado com essa série? Foi não, isso? Não. Porque o que dá muita vontade é você bater onda. É incrível. Você bateu ontem. É incrível. A segunda é The Wicked Divine, que é outra série da Image, que saiu aqui pelo selo chamado Geektopia, que é um selo da editora Novo Século, que é aquela editora que lança os romances da Marvel. É assim. Pelo que eu entendi, o site deles é muito ruim. O site do Novo Século tem quase nada sobre o selo, e o selo só tem uma página no Facebook, ou seja, tem porra nenhuma. E eles começaram em agosto desse ano, eles lançaram esse material, lançou outra coisa aí mais cult, mais indie, e vão lançar material nacional ano que vem. Essa série, eu acho que ainda tá saindo lá fora. Eles não traduziram aqui o título no Brasil. É escrita pelo Kiero Gillen e desenhada pelo Jamie McKelvey, que é a mesma dupla do Jovens Vingadores, que eu não li. Eu não sou chegado muito nesses personagens adolescentes, igual eu tenho um nojinho dessas coisas. Inclusive, essa série é nesse formato, é todo mundo adolescente. Basicamente, a cada 90 anos, 12 deuses reencarnam em jovens. E aí, sabe, alopra, né? Eles são idolatrados pelo público, são odiados também, como qualquer popstar. E aí a história se desenrola nesse sentido aí. Então são 12 deuses, tem deuses celta, tem deus nórdico, tem deus, sabe, de todo canto. É uma série assim muito, muito divertida, muito pop, nesse, assim, bem, sabe, os diálogos são fantásticos. E a arte do McKellen é muito foda, junto com as cores do Matt Wilson. É assim, é coisa deslumbrante mesmo. É uma leitura rápida também, você pega facinho. E eu acho que vale muito a pena. É, a maioria do pessoal falou já aí, mas tem muita coisa também, cara. Tem editora que. Tem editora saindo debaixo da terra, assim, né? De tudo quanto é lugar, saindo material, o cara publica um livro e você não vê uma sequência de um trabalho. Mas tá valendo. Eu acho que é assim. Aquilo lá que eu falei, né? O Miracleman terminou, né? Eu achei que eu nunca ia ler isso, mas eu comprei aquela edição antiguinha da Thanos, quando saiu aqui no Brasil. Acho que era pirata isso daí. E, sabe, já fiquei assim, apaixonado pelo... Era muito diferente do que lia na época, né, meu? Da Comem. E, finalmente, aí saiu... São 16 edições da Panini, né? Completinho, legal. Com certeza esse material vai sair encadernado, vai ter uma continuidade aí de publicação, que eu, se bobear, vou comprar de novo, que é muito bom, né? Um dos destaques do ano, a conclusão disso. Mas o que eu gostei, assim, que assim, nem tinha por que me pegar de surpresa, porque o cara é muito talentoso, que é o escultor do Scott McCloud. Né? Um tijolão de uma editora desconhecida, Jupat, nunca ouvi falar, né? Mas, puta, cara, que história legal, o cara sabe falar de quadrinhos, ele entende do assunto, sabe fazer quadrinho, tá? Porque é fantástica a história, independente, fechadinha, assim, e, puta, meu, maravilhosa, assim, maravilhosa, parece, assim, meio um realismo fantástico, assim, ela tem um elemento, vamos falar assim, sobrenatural, fora do comum, né? É um escultor que ele consegue moldar todo tipo de material que ele toca, só que ele tem um prazo de vida aí para em troca desse dom que ele ganhou, né? E aí, em meio, você fala assim, puta, mas e aí? Que acontece? E acontece um monte de coisa, é uma história maravilhosa, cara, muito legal, uma publicação legal, tijolão, vale a pena comprar, deve estar com preço bom agora, porque foi lançado no comecinho do ano, vale a pena ir atrás, né? A outra coisa que eu ia falar é assim, a Prometeia também saiu o primeiro volume esse ano, estamos esperando aí a conclusão, vai ser em dois volumes, e é um puta de um material maravilhoso do Alan Moore, puta, é um tratado de mistura cabala, árvore da vida... Olha, é fantástico, mas é difícil. Tarô, isso mesmo. Ah, é uma viagem, cara. Quem tá desenhando é o Williams III. Então, quer dizer, o cara não desenha, o cara faz obra de arte. É maravilhoso. O que eu acho que, assim, tomara que saia logo aí essa conclusão, essa segunda parte, e a gente consiga conversar aí num próximo podcast sobre o assunto, porque Prometeia é muito legal, cara. Eu ia falar também, assim, um títulozinho assim, pequenininho, eu gosto desses formatinhos pequenos. Eu gostei de Ultraman, que saiu, sabe? Um mangazinho legal, bonitinho, fininho, divertido. Pronto, acabou. Pai bola, meu. Gibizinho legal para ler. Só mais uma coisinha pra gente lembrar também, cara, que é legal. São essas publicações que a Panini tá tentando fazer, de material, vamos dizer assim, menos popular, ou que não comportaria num título ou num mix, como o caso do o Demolidor do Wade, ou o Cavaleiro da Lua, que saiu do Hermes, que é um material muito legal, cara. E assim, é uma opção para você. Talvez isso daí ficaria sumido num mix, né? Como foi o caso de Multiversity. E eles lançam assim num formato separado. É muito legal isso, cara. Muito legal. Boa publicação mesmo. É isso que eu falo. Dá para fazer um trabalho criativo, pensando em alternativas. Não precisa pensar sempre. Claro, o mix ele é interessante financeiramente, mas tem que ter solução também. Né? Não dá para pensar. Tem que pensar no leitor a longo prazo. Não é só do mês a mês, entendeu? É, foi um formato que eles já vinham apostando já há algum tempo, eles continuaram esse ano e pelo jeito deu certo, porque eles começaram com esse material do Demolidor, conseguiram concluir a fase do Mark Wade aqui no Brasil dessa forma, e aí eles emendaram algumas outras coisas, como você falou, Cavaleiro da Lua, Electra, Viúva Negra, Justiceiro, vários desses materiais da Marvel saíram nesse formato e eles também estavam apostando alguma coisa na DC, né? Saiu Arqueiro Verde, Exterminador, agora saiu essa semana Caça aos Titãs. Eles conseguiram apostar nesse formato e pelo jeito deu resultado. Não, podia dar até mais certo na DC, né? O Grayson, né, do Tom King, por exemplo, eu acho que ele se adequa perfeitamente nesse formato, né, meu? Omega Man, né, foi comentada, tem um trabalho de capa maravilhoso, assim, são capas, assim, minimalistas, simulando cartazes. Só que isso daí não apareceu aqui. O Grayson tá dando um mix que eu sei lá onde é que é, não fui atrás. Universo DC. Não vou passar longe, mais longe. Tá em Universo DC ou tá na sombra do Batman? Universo DC. Pior ainda, Universo DC. Não, o Grayson era pra sair nesse formato, cara. Era pra sair nesse formato. Ele não é pro leitor comum, assim, do Batman ou o leitor que gosta do Asa Noturna. Ele era uma coisa nova, cara. E chama atenção você fazer essa experimentação. Paciência, não foi, né? Rapaz, eu confesso, chega e me deu uma tristeza, velho, quando ele voltou a ser Asa Noturna, cara. Tava tão legal, velho, aquele negócio da gente espiral, velho. Cara, muito bom. Aquele conceito do Grant Morrison, né? De Corporação Bar. Cara, tava muito bom. O Tom King mandando muito bem, velho. Não, eu acho, você quer, ó, vamos lá, polêmica. O Tom King melhor no Grayson do que no Batman agora. Eu acho. Concordo. É, ele tem mais liberdade. Ele teve mais. Ele tá com mais liberdade. Não, ele tinha mais liberdade com o Grayson, né? E com o Batman agora é legal e tal, mas ele tá com um casal de super-homem, um negócio meio, sei lá, não sei, não é, preferia o Grayson mesmo, que ele fazia piada com a bunda do Dick, trabalhou com Meia-Noite, né, meu, com Midnight, que é um puta personagem legal, né, não é um Batman sem orelha, é um personagem bem legal mesmo. Ele lá em Grayson ele tinha mais liberdade, eu me lembro acho que era na introdução dos Sete Soldados da Vitória, de Grant Morrison, ele dizia que quando você pegava personagens que não eram do alto escalão, você conseguiria trabalhar mais aprofundadamente, assim. Você conseguia ir além. E com um personagem de alto escalão, você tinha uma certa limitação. Eu acho que isso foi o que aconteceu com Tom King. Em Grayson, como era um personagem que provavelmente os editores não se importavam tanto com o autor mexer, com o personagem, essas coisas. Então você tinha uma liberdade maior, né? A gente ia esquecendo de comentar, sendo mesmo pela Lua do 3, né? Que a Panini passou um ano para publicar, de novembro para cá, né? Saiu agora em dezembro, antecipando para o leitor, vai dedicar um podcast a Sandman Prelúdio. Mas foi uma publicaçãozinha bem complicada, né? A Panini fracionou a minissérie em 6 edições, em 3 encadernados de capa dura, para mim inexplicável até agora. Bom, então vamos terminando esse primeiro bloco. Fiquem aí que daqui a pouco a gente volta com os destaques internacionais. I have Mr. Carter on the line. Put him through. I have a problem. There's a man in my office with a gun who says that he's going to kill me if we don't pay him back $130,000 that one of our lieutenants 70, stole 000. From him. 70, it's 70. Look. How much is this guy Carter worth to you? What do you mean? My money, yes or no? No. Not many men know what their life's worth. I do. $70,000. That's what they took from me. Oh! That's what I was gonna get back. They weren't wearing their seatbelts. Who the hell are you? I'm Porter. He said his name was Porter. Porter? Porter? Yeah. Real Cro-Magnon looking. You're not gonna kill me, are you? Vamos lá, começando agora nosso segundo bloco com os destaques internacionais, o que saiu lá fora, o que a gente leu importando pela Amazon ou outras editoras, utilizando o Comixology, lembrando que nós não aderimos a meios ilegais, toda a nossa leitura é através de meios legais, mas qualquer coisa é só mandar a correspondência da intimação lá para o Dãozinho. E dito isso, vamos começar com nossos destaques. Luigi, o que, que saiu lá na gringa que você gostou, que foi lindo e perfeito esse ano? Cara, como eu disse, chegou na minha mão mesmo, foi o Parker, a organização, que foi, pra mim foi o melhor quadrinho que eu li, assim, físico, mas meu quadrinho favorito esse ano, eu disse até no meu blog, Almanac do Luig, foi o Dark Knight, a Batman True Story, do Paul Dini e do Eduardo Risso, que é um relato autobiográfico, é tipo um autoficção, que ele mescla a realidade com ficção. Foi um caso que aconteceu com o próprio Paul Dini em 1993, que ele, num restaurante sozinho, foi aleatoriamente foi espancado, assim, destruiu o maxilar dele, quebrou vértebras e tudo. O cara aí faz um relato, assim, da época quando ele estava produzindo o Batman Animated. É um quadrinho que ele tem muito daquilo que era a cilada do Roger Rabbit, o Mundo Proibido com Brad Pitt, que ele mistura, assim, o Paul Dini, ele tá falando com Batman, tá falando com Coringa, tá falando com Era Venenosa, com os personagens, sabe, do imaginário fantástico dele. O leitor pode significar, a gente vive muito nesse universo dos quadrinhos, e o Eduardo Risso mandando super bem, cara, misturando, assim, a realidade com cartoon mesmo. Isso saiu lá nos Estados Unidos com a graphic original, pela Vertigo, vale dizer, acho que é a primeira história que tem um Batman assim no selo Vertigo. Era muito bom, tomara que a Panini publique isso logo mais. Eu acredito que essa edição deva figurar nos encados ao Agen no próximo ano, como foi publicado agora em 2016. E o Reginaldo falou agora do Midnighter, do Tom King, no Grayson, né? Mas tem a revista do Midnighter, de Steve Orlando, Tá virando um destaque lá nos Estados Unidos. Vale dizer que é um personagem gay, sabe? É um puta trabalho. Se você for homofóbico, se você se der um trabalho um pouquinho de ler esse quadrinho, o cara é muito bom, velho. Muito bom. Um quadrinho moderno. Ação, pô, vertiginosa mesmo, sabe? Ouso dizer que conseguiu fazer um trabalho até um pouco melhor que a do Warren Ellis. Esse negócio polêmico, mas eu acho, cara. Foi fantástico. E outro, Luigi, que eu acho... Pode falar. Boa lembrança aí, hein, meu? Os dois títulos são legal. Boa lembrança mesmo. Mas a hora que você falou Dark Knight, puta, cara, eu saí do meu corpo um pouquinho, meu. Morri e voltei, assim, meu. Porque achei que você ia falar do Cavaleiro das Trevas 3, meu. Puta. Isola, cara. Isola. Na verdade, essa do Dark Knight não é com K. É Noite Sombria, no caso. Dark Knight. Ele faz esse trocadilho. Mas, cara, é um puta quadrinho, velho. Um puta quadrinho. É bom mesmo, legal mesmo. As duas lembranças aí são ótimas, cara. Bons títulos. Meu terceiro destaque, isso eu já falei muito pra vocês no grupo, pra Reginaldo, é o Dark Vader, do Kieron Gillen e o Saul LaRocca. Cara, disparado, pra mim, era a minha mensal favorita, assim, que tava saindo na Marvel. Ele pega o Darth Vader, assim, que a gente conhece, entre o episódio 4 e o episódio 5. E ele tá fazendo um império dentro do império dele, sabe, assaltando os tesouros imperiais, tá com a, tipo um ajudante, uma sidekick, a doutora Afra, e tem dois droids que são análogos do C-3PO e o R2-D2, que os caras são verdadeiros terroristas, é o Triple Zero e o BT, que no Brasil tá saindo na mensal do Darth Vader, lá nos Estados Unidos já acabou, foram 25 edições fechadinha, a Panini tá planejando publicar isso agora encadernado, começar agora em 2017. Se fosse vocês acompanhar, porque independente se você gosta ou não de Star Wars, o cara é um quadrinho muito bom. O Saul LaRocca tá incrível, velho. A ambientação dos quadros, pô, muito, muito bom mesmo. Bom, eu vou falar dos destaques internacionais que, pra mim, nesse ano mexeu comigo um pouco. É The Sheriff of Babylon, do Tom King, que é o autor que a gente acabou de falar agora há pouco sobre o Batman. Na hora que eu tava vendo o negócio do Grayson, eu me interessei em pesquisar um pouco sobre esse escritor e fui dar uma olhada e encontrei essa HQ, que é da Vertigo, né? E é no período após a saída de Karenberg, né? A história se passa no período do pós 11 de setembro, na guerra do Iraque, né? 2003, e fala de uma figura que é, acho que é o nome do policial, Chris Henry, se eu não me engano, nome do personagem, que é um policial da Flórida, ele vai para a região do Iraque treinar os oficiais, né, do quadro da polícia do Iraque, né, num período que você não tem mais Saddam Hussein, né? Saddam Hussein foi morto e ficou o caos social e político na região, e havia uma necessidade de você treinar aquela polícia, né? Só que o que acontece é que um dos alunos dele termina sendo assassinado, né? E não tem ninguém para investigar, e ele vai investigar lá, só tem ajuda de uma chefe de polícia, acho que é de Bagdá, eu não estou lembrado do nome, acho que é Nassir, se eu não me engano, e outra que é uma sunita, uma menina sunita, que vai ajudar ele a investigar. Um quadrinho muito bom da Vertigo, e que vale a pena isso ser publicado aqui futuramente. Eu acho que já foi anunciado pela Panini, não? Que vai sair aqui, salvo engano. Já foi? Eu acho que anunciaram mês passado, se eu não me engano. Posso estar errado. Ah, eu não sabia, foi, não, foi, cara. Então vai ser uma boa. Indicado. Foi indicado, vai sair mesmo. Essa nova leva da Vertigo. É muito bom esse. Deve sair agora no primeiro semestre. O chefe da Babilônia tava para acabar agora, né? Eu acho que foi concluído recentemente. Eu acho que foi agora no mês de novembro, outubro. Foi concluído. Agora? Eu vou fazer meu destaque internacional esse ano. Meu primeiro destaque são essas edições da nova Image, que a gente já falou um pouquinho aqui nesse podcast, Lazarus e Saga. E vocês podem esperar um podcast especial falando só sobre essa nova Image. Esses encadernados estão num preço bem acessível, mas assim, a história é fantástica. O Greg Rucka tá matando a pau em Lazarus, o Michael Lark desenhando muito. Já tem aquela obra-prima que a Fiona Staples faz todo mês, que assim, é uma coisa linda. As edições brasileiras de Saga eu não conheço, sei que é em capa dura, mas assim, não vi se tem esse tratamento editorial um pouquinho mais refinado que tem as edições americanas. Mas assim, é um quadrinho que é baratinho, mesmo no preço cheio na Amazon, o importado de Saga não é caro, cada encadernado está em média, você consegue às vezes por R$40. E assim, mais barato e muito melhor que muito material nacional que está saindo. E assim, é uma coisa que vale a pena e não parece que vai acabar tão cedo. É uma coisa muito legal. O meu segundo destaque é para o famigerado renascimento da DC, o Rebirth, que saiu agora no meio do ano nos Estados Unidos com aquela edição que foi meio que a despedida do Geoff Johns dos roteiros, né? Que agora ele é um dos pica-grossa lá da DC, então ele não tem mais tempo de escrever gibizinho. O que falar de uma edição que trouxe de volta o Wally West? Assim, agora um Wally West legal, porque eu tava relendo os Titãs do Pérez e ali ele era um pé no saco, né? Quem fez o Wally West foi o Mark Waid. Mais uma tentativa da DC para tentar colocar as coisas nos eixos e parece que dessa vez eles conseguiram. Tá saindo mais coisa legal do que coisa ruim lá fora. Destaque para a volta do próprio Greg Rucka para Mulher Maravilha, se bem que essa não é uma fase que tem muita gente que está criticando. Mas é um cara que falou que nunca mais ia voltar e tá lá na DC fazendo o gibizinho da Mulher Maravilha. Rebirth, eu não concordo, não é solução para nada, piorou, passo longe de DC, tô com raiva da DC, porque é marido traído, cara, porque a DC tem tudo para ser fantástica, cara. Também tô puto, velho, também tô... porra, não tá legal, cara, a solução não é o Rebirth, a edição de lançamento foi legal mesmo, foi assim... um petardo, meu, assim, todo mundo esperava, mas depois eles vieram com esses titulozinho xarope, cara. Mulher Maravilha descartou todo o passado aí, a fase que o Yuri falou que é legal, que tá saindo aí encadernado agora pela Panini, cara, foi embora. Cara, eu achei isso até uma postura, eu disse a vocês, né, naquele dia, uma postura um tanto profissional do Greg Hooker, velho. Porque eu achei uma foto, escrota, foto, velho, uma foto de respeito, né, com o trabalho do outro autor, cara. Você pega desconsiderar completamente, velho. Bobagem, não, do Hooker, meu. Bobagem. Vou dizer, a Mulher Maravilha do Brazzarella era uma. Eu acho que era o melhor trabalho de Mulher Maravilha, bicho. Um trabalho do caralho. Assim, negócio bem estilo Vértigo, negócio de alto nível, o cara desconsiderar tudo e fazer um bocado de cagada. Não, e não interferia nada, Dãozinho concorda com você. Dãozinho, que é o maior fã vivo do Brian Azzarello que nós temos aqui no Sete Jagunços, ele concorda com você em gênero, número e grau. Tô até calado, né? Porque eu nem li. Mas vou ler. Ah, é assim, ó, desculpa descer, mas não foi dessa vez, não, cara. Tirar o Superman Barburu, não é mais Barburu, ficou 6 por meia dúzia. Vamos dizer assim, o universo ele não tá coeso, cara. É isso. Você vai me falar, ah, mas esse título é legal, ah, mas esse título. Mas o universo desse ele não está coeso, cara. Eu passei o olho de leve nesse crossover da Liga com o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Meu Deus do céu, cara, que lixo, meu, que lixo. É lixo. Porcaria, cara. Porcaria, meu. Amanda Waller, eles não decidiram se ela vai ser gorda ou vai ser magra, cara. E ela muda cada quadrinho, ela muda, meu. Muito ruim. Ruim. Ó, a DC tá perdida, cara. Tá perdida com o Cavaleiro das Trevas. Um título assim que assim, é o forte da editora, né? Um clássico, uma das coisas assim, melhores do quadrinho que foi publicada. Os caras fazem um retorno nesse universo que não serve pra nada, cara. Pra nada. 7 edições que não aconteceram nada. O Electron morre. O Electron não, né? O Atom morre e volta. O Super-Homem morre e volta. O Batman agora na 6ª edição morre e volta. E se eu estraguei, dei um spoiler pra alguém, cara, fique satisfeito, porque Cavaleiro das Trevas 3 é uma bicheira, cara. Lixão, meu. Lixão. Ruim. Vergonhoso. Vergonhoso de um texto, vergonhoso em história e vergonhoso em material editorial, cara. Porque os atrasos que estão tendo, assim, são inaceitáveis, cara. Não dá. Mas esses atrasos que estão acontecendo é em virtude da demora da publicação lá fora, não é não? Sim, claro, mas por isso que é o erro. Nós estamos falando do erro da DC, meu. A DC é que tá perdida, tá trocando o pé pelas mãos, meu. Tá ruim. Tá e eu vou logo dizendo, Reginaldo, eu acho que se tem alguma venda aí alta, é por puro saudosismo, às vezes até mesmo uma questão de nostalgia. Porque eu tava vendo assim, opiniões de vários leitores, uns fanboys assim. É que ela fica naquela coisa, ah, mas trouxeram o Superman que a gente gostava de volta. Só que as histórias é uma merda, tá ligado? Não traz nada de novo, as histórias não são boas, sabe? Se você pegar a boa parte das histórias do Rebirth, são muito ruins, cara. Se você pegar o universo DC, antes até do reboot, né, dos Novos 52, ele tinha, assim, vamos dizer assim, o universo ele estava caminhando para um jeito, assim, por exemplo, a Sociedade da Justiça, ela era o Rei Branco, o Rei Preto, eles estavam envolvidos naquela trama de mistério, o universo DC, ele tinha uma coesão, cara. A Liga era o grupo principal, ela tinha, assim, firmeza, ela tinha alguns pontos estabelecidos, né? Hoje, não tá mais assim, cara. Foi o que eu falei no programa passado. Eu li para comentar o Rebirth dos Novos Titãs, e é legal, é o Damien controlando a equipe, envolve o Ra's al Ghul, é legal, assim, tá legalzinho, mas é uma arte meia boca, né, de um cara genérico, e que você vê que não tem muito coesão no universo, cara, aí fica difícil. Esse começo tá muito... Tá isso mesmo, tá muito genérico, sabe? Eu não diria nem ruim, mas tá muito, sabe, pós-Zero Hora, aquele negócio ali, pós-Zero Hora, aquele bem 96, 97, aquela coisa bem simples, bem rasteira, assim, não tem... Eu, pelo menos, do que eu li, não tem nada que seria que mereça um destaque, porra, isso aqui é muito bom. Por exemplo, o Batman tá liderando vendas, acho que mês de dezembro, e como é quinzenal, tem 2 edições que tá em primeiro e segundo lugar lá nas vendas, e Detetive Comics também. tá em 10º ou 9º, uma coisa assim. Mas sabe, não é uma... Pelo menos eu li os dois primeiros arcos, esse arco recente, que é sobre o suicídio. É, tá muito... Mas Batman não é referência, né, Dãozinho? Batman é que nem pizza e sexo, meu. Mesmo quando é ruim, é bom, meu. Pois é, mesmo pois quando, é, mas... Mesmo quando não, é, não foi legal, mas foi bom. Você fala assim, pô, não foi legal, mas é Batman. Você fala, ah, não foi legal, pô, mas é pizza, meu. Ah, não foi legal, pois mas é, pois é. Uma trepadinha, meu. Não é? Mesmo pois quando é, tá é ruim, é bom, pô, tá valendo, meu. É o Batman do Tom King, cara. Era, isso daí era pra estar voando baixo, cara. O cara era funcionário da CIA. Como, cara? Eu quero que esse cara faça estripulia com o Batman. Não coloca um casalzinho de super poderoso. É, mas aí vai falar assim, o cara era funcionário da CIA, mas vai que ele era o eletricista lá do prédio da CIA e todo mundo fala que ele era da CIA. O Marcos, tá no cartão de visita dele, meu. Ele pode ser o cara do cafezinho da CIA, mas ele é da CIA, cara. Entendeu? Ele tem pau pra botar na mesa, meu. Fala, ó, pô, sou eu, meu. Ó, escrevo o Batman com experiência. Mas ele não é pé de chinelo, não, lá na CIA. Ele tinha alguma coisa assim. O cara fala com propriedade das coisas, cara. Não é. E não tá grande coisa também. Na época que foi anunciado a mudança editorial, assim, 100% dos leitores era obviedade. O Batman tem que ser do Tom King, não podia ser outra pessoa. Então, eu concordo com você. Era pra ele chegar, sabe, batendo a edição especial do Batman Rebirth, normal. Até ele dar uma amarrada, né, no que ficou lá do Snyder e mete a história dele. É uma história. É escrito por eles dois, né? É uma história até divertida, assim. Mas é muito, muito simples. E depois, quando ele começa o arco dele, também é uma coisa assim, muito. É isso que eu tô falando, muito 96, sabe? É uma coisa muito, muito Chuck Dixon, que é a coisa mais simples possível, aquele feijãozão com arroz, não tem nada especial. Que parece que ele tá escrevendo dois títulos do Batman, né? São quinzenais, então. Mas é uma edição só. Ele só tá escrevendo o Batman, não é isso? Ele tá em Batman. É, e o Tinion tá em Detective Comics, né? Isso mesmo. É porque o arco anterior, porque ele teve o primeiro arco, que eu esqueci o nome agora. Aí tem um arco intermediário. I'm Gotham. O primeiro arco é I'm Gotham. Isso mesmo. Aí tem um arco intermediário que foi uma espécie de saga escrito pelo Steve Orlando, que pegou Batman, Detective Comics e a Noturna, que é A Noite dos Monstros, uma coisa assim. Aí foi tipo uma sagazinha que o plot é do Steve Orlando e cada escritor mensal escreveu. Mas agora esse Eu Sou Suicida é dele na revista do Batman mesmo. Bom, os meus dois destaques, eu tô... Puta, mas eu tava pensando aqui, eu só falei de Image aqui. Tô muito, muito cuzão hoje. Bom, o meu primeiro destaque foi um que eu já falei no nosso primeiro programa lá do Superman American Alien, que é Green Valley, escrito pelo Max Landis e desenhado pelo Giuseppe Camuncoli, ou Camuncoli, sei lá, esse curto. Que só saiu duas edições até agora, eu acho que a terceira estava para sair agora em dezembro ou em janeiro, que é um medieval estiloso, bem cheio de porrada, sangue, morte e uns diálogos mais contemporâneos e muito foda. Vale a pena dar uma olhada. E o segundo é do super citado Greg Rucka, que é Black Magic, que saiu, acabou em outubro, acho, ou setembro, o primeiro arco em 5 partes. Eles deram uma parada, acho que deve voltar agora no ano que vem, e é desenhado pela Nicole Scott. Se você não conhece o trabalho da Nicole Scott, você tem que conhecer, cara. Ela tá desenhando agora Mulher Maravilha, do próprio Greg Rucka, nesse rebuff. E nessa série, dessa Black Magic, que é uma série de bruxaria moderna, é uma série policial, com bruxaria no meio, ela desenha uma coisa meio no lápis, assim, meio cinza, cara, que é muito foda, sinceramente. Ela faz umas expressões faciais que são uma coisa linda. Você tem que, mesmo se não se interessa pelo tema Wicca, bruxaria, essas coisas assim, é fantástico o meu material, fantástico mesmo. Ó, Green Valley é legal mesmo, hein? Green Valley é bem legal, foram duas edições só que foram duas edições fortes, cara, que mostrou que a revista é boa, tem potencial, né? Bem legal mesmo, cara. Joia mesmo. Eu ia falar o seguinte, ia falar mais uma vez, babar o ovo do Tom King, cara. Esse cara, ele tá na crista da onda, ele tá no auge dele. E o Visão dele, né, The Vision, é um título da Marvel, assim, que ninguém contava, esperava grande coisa, e o cara veio com uma puta história de, assim, subúrbio, o Visão montando uma família, que é uma extensão dele. Puta, cara, muito legal, muito legal. Vai sair por aqui naquele formato que a gente falou, tipo o Cavaleiro da Lua, assim, fechadinho, então não vai estar contaminado com porcaria de mix. Vale a pena procurar quando sair, comprar, porque é muito legal, cara, esse Visão. Muito legal mesmo, cara. Eu tenho lido também o velho Logan, né, meu? Old Man Logan. Gosto, acho bem legal, acho que deram uma solução legal pro Logan, com esse filme aí que tá vindo aí. Tomara que, puta, né? Espero que seja um filme bacana, tá aparecendo, mas no gibi ele tá legal também, bem legal mesmo, assim, envolvido com os carniceiros, ele sozinho, aventura solo, no Alasca, aventura oriental, bem legal, tá joia. E eu gosto muito da Thor, né, meu? O Thor, a Thor mulher, né? Puta, acho muito legal, arte bonita, legal pra caramba. Enquanto isso, o Thor mesmo, né, ele tá aquela Thor indigno, né, o indigno Thor, que aí é o Coipel desenhando e a leitura obrigatória onde tem o Coipel, né. Puta, cara, maravilhoso também, a arte tá bem legal, saiu acho que só duas edições até agora. Então, vamos encerrando esse segundo bloco. No terceiro bloco nós vamos falar sobre os destaques editoriais da... Tanto no Brasil como lá fora. Não sai daí. When I say who's the master, you say show me. Who's the master? Vamos começar aí, Reginaldo. Qual foi o seu destaque para 2016, Reginaldo? Bom, vamos começar elogiando para não começar com as pedradas, né? Eu acho que teve muita coisa boa esse ano, né? Quadrinhos, principalmente. Eu acho que a gente tem que comemorar a finalização de Invisíveis. Finalmente saiu aqui um material com quase mais de 20 anos, né, de defasagem, nossa. Então, saiu finalmente, né? A Miracle Man também terminou, né? A fase do Alan Moore. São materiais legal, cara. Que as editoras, assim, não tinham, assim, que... Não é um material atual, não é um material... É um material até um pouquinho restrito, né? De altíssima qualidade, mas que nunca saiu por aqui direito, né? Começava, parava e finalmente concluiu, né? Com erros e acertos, né, meu? Invisíveis não teve uma página de extra, que é um negócio inadmissível para Invisíveis, não teve uma explicação, uma justificativa. Você está falando da virada do milênio, né? A coisa que aconteceu, pô, 15 anos atrás. Então, quer dizer, não se justifica, né? 15, 16 anos atrás, não teve nenhuma página de extra. Invisíveis praticamente é, dá para fazer, foram 8 edições, dá para fazer 8 edições de extras, e cada página tem um mistério envolvido. Mas mesmo assim foi legal, tá? Foi legal, eu acho que o primeiro destaque seria esse daí, né? Assim, eu anotei outras coisas aqui, a gente vai discutindo, mas o primeiro que eu lembro é isso. Os Invisíveis, eu lembro que o Érico Assis, ele até prometeu que ia fazer umas anotações, inclusive, né, no blog da Panini, mas isso parece que não aconteceu, parece que faltou o verbo, acho que tempo também do tradutor, mas eu acho que isso é um problema sério, assim, porque é uma série bem hermeticamente fechada, assim, né? Eu, pelo menos assim, eu senti muita dificuldade, né, nos Invisíveis ao longo da publicação. Se você tem, é uma leitura que você tem que parar e realmente pesquisar se você quiser entrar mesmo na edição. E eu acho que isso também é um problema, inclusive, com outras publicações de Grant Morrison. Eu acho que, às vezes, pô, você só quer ler um quadrinho descompromissado e, às vezes, você realmente não entende ou deixa passar alguma coisa. Pelo menos indicar os caminhos é uma coisa, uma iniciativa bem bacana, editor, e falta muito isso. Isso também é uma coisa que prejudicou muito a publicação de Multiversidade, da Crise Final. Inclusive, é uma bem polêmica, que a maioria não gosta, mas tem muita coisa do Quarto Mundo que o Grant Morrison referencia, como todo trabalho dele, é sempre uma coxa de retalhos. E eu acho que falta isso no tradutor nacional, essa iniciativa de querer assim, fazer tipo um apêndice, né? Isso ajuda muito o leitor. Começa, né, Luiz, que o Multiversity, ele foi lançado escondido aqui no Brasil, né? Eles fizeram um lançamento secreto, né? Você não sabe em que revista saiu, como saiu. Quer dizer, não, nem é a questão do extra, é a questão de que se tivesse sido lançado assim com destaque, chamativo, já era um ponto positivo, mas nem isso não teve, cara. O Multiverse não foi de 2016, né? Incluído agora em 2016. Realmente foi publicado naquela... Foi numa revista mensal que eles mesclaram com Terra 2. É, foi Multiverse DC. Exatamente, Marcos. Multiverse DC. Saiu nessa revista porque teve editor da Panini que disse que Grant Morrison não vende. Se tivesse saído sozinho, não ia vender. É, não tem cabimento isso. Como é que se explica? Se está publicando Patrulha do Destino, Homem Animal, agora Invisíveis, saiu agora aqui de Eternidade, nos trabalhos mais... Pelo menos na época que eu li, na época da, acho que era Metal Pesado, cara, era bem difícil, assim, bem, é o trabalho bem hermético dele, bem problemático. Eu acho assim, eu vou na opinião de Luiz aí. Acho que, às vezes, a escrita de Grant Morrison é como se ele tem um conhecimento muito grande da cronologia da DC, e fora quando é também um trabalho mais autoral, ele cita muita coisa, que aí você precisa, às vezes, até de um conhecimento prévio. Seria realmente interessante um apêndice explicando, às vezes até, de onde ele tirou tal coisa. Eu me lembro que quando isso aconteceu com o Sandman, né? Quando o Sandman foi publicado pela editora Globo, você tinha, eu acho que era um Cartas na Areia, né? Eu acho que era justamente quando os leitores mandavam perguntas e ali os editores faziam umas respostas, explicando, faziam referências. E aí você lia, conseguia ler a obra de Neil Gaiman com mais tranquilidade, que não acontece com Grant Morrison, que é uma leitura um pouco densa. Ele cita muita coisa da cronologia, né, e que às vezes você fica meio que perdido. Crise Final, eu fiquei bastante perdido para ler. Tive uma grande dificuldade com o Kid Eternidade quando foi publicado. Eu não consegui entender nada, assim, foi uma coisa muito difícil. Invisíveis, ele merece, eu acho que, uma leitura minuciosa, sabe? Minuciosa, com muita pesquisa. Acho que o que falta é, como o Luiz diz, assim, é nota de rodapé, umas referências para até direcionar um pouco o leitor, ajudar o leitor a compreender um pouco a história. Invisíveis, quando ele foi lançado, a primeira publicação dele aqui no Brasil, foi pela... Não, a segunda. Tipo, a primeira foi aquelas duas edições da Metal Pesado, que até começou pelo volume 2. A primeira contínua que teve, acho que foi aquela época de Brainstorm, de alguma dessas editoras aí. E quem fazia a tradução e escrevia, tipo, uma sessão de curiosidades, era o Alexandre Mandarino. E era muito legal, chamava Tinta Invisível, ele falava dos segredos, dos detalhes, assim, das citações de Invisíveis. E aí isso é toda a graça da série, toda a beleza do que o Grant Morrison fez numa época que não existia internet. Ele reuniu todo tipo de assunto junto, OVNI, misticismo, teoria da conspiração, tudo junto. E o legal era, se você não sacou, alguém falar para você, ó, presta atenção nisso, relê de novo. E esses números, acho que são uns 8 ou 10 números da Brain Store, é muito legal ver o material extra que foi feito. Você vê que tinha como fazer, né? Uma vez também a gente conversando com o Érico pelo Twitter, eu sugeri para ele aquele Anarchy for the Masses, que é um livro só de referência de Invisíveis, que é ótimo. Ele falou, vocês vão ter alguma surpresa com isso, mas até agora nenhuma novidade. Outro dia eu também estava conversando lá com o pessoal daquela Penumbra Livros, que é uma livraria assim de livro esotérico, livro raro de magia, e falei para eles, ó, se vocês quiserem uma pegada mais pop, tem esse material aqui, que eu acho que é essencial para entender Invisíveis, né? Então a gente, sim, é um destaque positivo a publicação disso? Sim, só que não foi uma publicação adequada, isso não tem dúvida. Prometeia também precisa de referência, não adianta você ir bater de frente com Prometeia, você não vai entender nada, né? Dá para ir atrás? Dá para ir atrás, dá para pesquisar, dá para se aprofundar, dá para entender o assunto, mas precisava de material de referência, precisa de material de referência, Prometeia mais ainda, cara. Lazarus, eu não sei se vai publicar aqui no Brasil, mas quem for... Provavelmente a Devi, né? É, quem publicar, meu, vai ter que suar para fazer... bacana do jeito que o pessoal do Scan tá fazendo. Eles estão caprichando, cara. Sessão de cartas traduzida, bate-papo do Ulka na sessão de cartas é mais interessante até do que a história, porque ele explica a construção do mundo. Então, pô, cara, é essencial isso. Assim, eles vão ter que fazer um trabalho bem feito, sim, meu. Senão não tem como competir com o Scan, não. É ilegal, mas é bem feito, é competente, cara. Um trabalho profissional mesmo. Reginaldo, mas a julgar por Saga, a tradução da Devi, eu acho que isso vai ficar de fora, porque a Devi não tem um republicano, não. O Valgan, ele tem vários eixos também, no nível de Lazarus também. Não, tanto vai ficar de fora, como os encadernados gringos, eles não têm extra. Do Lázaro, nem de Lazarus, nem de Saga, eles não têm. Eles não têm nenhum extra, é só a história publicada. Os encadernados, eu digo os TPs, né? Aqueles mais simples. Eles não têm, mas o Ulka fala isso na sessão de cartas. Ele fala, ó, eu tô favorecendo o leitor da mensal, cara. E realmente ele falou, não vai ter esse... Talvez um dia ele consiga reunir, ele fala... Ele tá montando aquele ideário lá, né? Mas é legal que todo mês, cara... As perguntas são bem assim, interessantes. Ele falou, por exemplo, da campanha presidencial esse ano, nos Estados Unidos. Ele falou, ele acompanhou na sessão de cartas, cara. E isso daí assim, é muito adequado com o tema de Lazarus. É assim, pô, cara. Então, quer dizer, a gente já vai ler esse material quando ele for traduzido aqui para o Brasil, defasado. Ele ainda fica com alguma coisa pendente, alguma coisa incompleta, e é uma coisa essencial, cara, é importante para entender toda a composição da criação do Ulka. No caso de Lázaro, nós estamos falando de Invisíveis, é a mesma coisa. Tem a história do Morrison, que ele fez um sigilo mágico e mandou os leitores se masturbarem com ele para promover a revista, né, para energizar o sigilo. Isso daí foi, mas era para salvar a revista, né? É, pô. Nossa, eu lembro que o Ecosys publicou isso, era que a revista estava ameaçada de ser cancelada e ele pegou, fez uma coisa bem magia do caos mesmo, né? Não, mas isso é uma das coisas que ele fala. Tem outras, ele teve uma viagem, ele viu um disco voador, alien, semideus, sei lá, as loucuras do Morrison na Índia, né? Numa das viagens dele, ele fala que ele aplica isso na história dos Invisíveis, né? Que não seja numa sessão de cartas fielmente traduzida, que eu acho realmente isso difícil. Depois, foi o que eu falei, Invisíveis é de 99, 2000, né? Mas, pô, pelo menos põe num contexto, se adequa, né, meu? O medo que você tinha na virada do milênio, tinha um receio. A citação a 2012, nós já passamos por 2012. Né? Então, a pessoa tem que ser adequada nesse contexto, assim, né, meu? E paciência. Não, e isso que o Marquinhos falou, eu sou puto porque os editores daqui utilizam como desculpa, né? Mas o encadernado lá fora, ele saiu exatamente como está saindo aqui. A Panini usou muito isso no Monstro do Pântano, quando saiu aqui o pessoal reclamando do papel. Acho que foi o Og, ele falou que o papel do encadernado nos Estados Unidos ainda é mais ruim que esse aqui do Brasil, né? Como se isso fosse um motivo para ele ser feito desse jeito, né? Eu acho que é uma grande besteira deles. E essa parte dos eixos dos invisíveis é até fácil e barato de resolver, um recurso até que já está defasado hoje, que era fazer uma espécie de hot site, né, no próprio domínio da Panini, só com essas coisas, esses eixos, né? Ó, eles são, tem isso aqui, isso, isso e isso. podia até aproveitar esse material do Alexandre Mandarino, acho que foi por aí mesmo, edição até a oitava, a nona, eu comprava na época das Brain Stories, e era, puta merda, era muito bom aquilo. Ele escrevia muito bem, os textos dele eram muito bons e muito elucidativos, né? Então, fala com o cara, sei lá, paga ele se for para pagar, e faz um hot sitezinho bem simples, coloca no ar e acabou. Não precisa sair na própria edição, você não precisa gastar mais folha, encarecer o produto com isso. Faz um site no próprio site da Panini, que tá lá, não tá servindo para nada mais. Até não atualizado ele é no sentido de lançamento, eles nem usam para isso. Então, coloca lá, cara, é muito fácil resolver isso. Rodão, interessante, duas coisas. Você falou que, no caso, foi o Pisa Brit, que foi publicado no Monstro de Pântano, e o Pisa Brit, esse ano, eu acho que foi nessa CXP, o Levi Trindade anunciou que ia acabar, né? Que as mensais agora não seriam mais publicadas no Brasil com o Pisa Brit, seriam agora só o papel LWC. E outra coisa, esse ano também acabou 20th Century Boys, e um que eu achava uma coisa bem interessante na publicação eram os extras no final. Isso, inclusive, isso também eu lembro que aconteceu com Globos Solitários. Eles decodificavam a cultura oriental. Inclusive, eu peguei o começo de Vagabonda, eu não gostei. Mas, assim, no final também das edições tem extras bem bacanas, assim, explicando costumes, termos. Ixi, às vezes eu acho que é plano de mangá, né, da Panini. Eu acho que tudo bem que é uma espécie de outra editoria dentro da própria editora. Mas parece que é outra editora, porque é completamente alheio o que eles fazem no país americano. Não sei se eles capricham mais, o público é diferente. Realmente são eficientes. Eu acho que um dos editores é até aquele cara do Pipoca e Nanquim, né? O Bruno Zago, se não me engano. Bruno Zago. É, o cara é super competente, ele, velho. É, rapaz, e a edição de Lobo Solitário, que vai sair agora, não sei se vocês já viram, é top, velho. É top, top, top. É uma edição muito boa. Ela até coloca aquela antiga coleção, né, que saiu pela própria Panini, no bolso. Porque aquela edição que a gente... Acho que o Luiz tem, eu cheguei a... Tenho. Acho que eu peguei emprestado com o Luiz, se eu não me engano. Muita gente estão reclamando que as folhas estão saindo. É um tipo de cola, né? O pessoal reclama muito. E na edição nova, os caras capricharam muito, né? Isso que tá muito bonito também, no caso não da Panini, mas JBC com Ghost in the Shell. Que diz que a publicação é muito boa mesmo. Essa questão com os mangás, ela não é exclusividade da Panini. Até essa parte dos extras dos mangás, eu acredito que isso é coisa das edições japonesas, e isso é uma exigência das editoras japonesas. A gente que acompanha a JBC é quem divulga mais essas negociações que eles estão tendo. Toda edição que eles fazem, eles têm que aprovar, mandar para aprovação, é um processo lento, demorado, tanto é que até hoje o Akira, que era para ter saído na CCXP de 2015, até hoje o Akira não saiu por conta de todo esse problema de aprovação. Então, os japas são muito chatos com essa questão das edições japonesas, das versões que lançam do material deles, e isso eu acredito que é uma exigência dos editores originais. Eles exigem que uma determinada edição tenha um determinado perfil, uma determinada cara. Então, por isso que todo o material, todas as edições japonesas têm extra. Essas edições que a estava publicando, essas edições big, começou com Eden, que para mim é um dos destaques editoriais desse ano, foi a conclusão de Eden, finalmente foi concluído no Brasil. Saiu o volume 9 agora no finalzinho do ano, e em todas as edições tem algum extra, tanto de Eden quanto de Blade, que está saindo no mesmo formato. No final tem, no caso de Blade, tem poemas, tem design de armas, no caso de Eden tem a descrição do vírus que dizimou lá a população. Então, eu acho que essa é uma característica do mangá e dos editores japoneses para o licenciamento da obra deles pelo resto do mundo. Coisa que a gente não vê no material americano, né? Que não sei por que não tem essa mesma exigência. Eu gostaria muito de ver uma edição com muitos extras, até porque os extras que normalmente saem aqui no Brasil é capa, e sinceramente isso não me interessa. São de capa, um textozinho, ou até design de personagem também, diferença. Eu acho legal quando tem algum texto, quando tem alguma explicação. Mesmo uma introdução e uma conclusão, eu acho interessante, e é uma coisa que a gente não costuma ver muito aqui no Brasil. Eu acho que capa não é extra, capa é obrigação. Quando você lança um material capa dura, coloca lá que tem extras, e esses extras são apenas as capas e design de personagem, eu acho que isso é uma grande sacanagem, porque a capa é obrigação, cara. Isso não é extra. Você tem que colocar o material completo, e a capa faz parte do material. E não, eu acho que você deve colocar isso como extra, não. Isso é obrigação. Cara, o Mágico Vento, cara, eles faziam um trabalho assim incrível. Era um fumete pequenininho, primeira página de introdução da história ou algum comentário assim, e a última página eles complementavam, cara. Puta, e era muito bacana, meu, muito legal mesmo. Meu. É, trabalho simples, só texto, sem imagem, mas o leitor ficava dentro de um contexto, entendia a história, entendia o contexto histórico. É fácil de fazer, cara, não é difícil. Assim, tem a ideia do Hot Site, é simples, é fácil. Tem um monte de cara que é apaixonado por esse material, assim, que pesquisou por paixão mesmo e que poderia oferecer um tremendo trabalho e não foi feito. Paciência. O próprio Sidney Guzman falou num dos podcasts lá do Confins do Universo que ele ofereceu o material que ele tinha feito para o Sandman, que ele fez na época tanto da publicação da Conrad como o que tinha ainda na época da Globo. Ele ofereceu de graça isso para a Panini, mas diz aí o seu destaque editorial esse ano. Não. É, com o fim de Guerras Secretas 2, a gente já lançou as novas mensagens da Marvel aqui no Brasil, já agora em dezembro, foi lançado na CCXP desse ano, e pelo menos o meu destaque é a nova mensagem dos Vingadores com o roteiro do Mark Waid e nesse começo o desenho do Adam Kubert, e depois entra o Mahmoud Azhar. Essa fase, pelo menos para mim, é sensacional, assim, e tudo bem que depois a desencadear já na Guerra Civil 2, aí fica meio chato. Não a mensal, mas o caminho que a Marvel toma, né? Mas para mim esse começo, pós Guerras Secretas, é sensacional. E já saiu agora, né? Já saiu a nova do Homem-Aranha, a nova dos Vingadores, e tem alguma coisa saída no universo Marvel. Saiu o universo Marvel, peguei hoje o universo Marvel, saiu também já. E dá pra aproveitar, e tudo, né? Com papel LWC, como o Luigi falou. E mais caro, acho que tá R$9 a mensal, se eu não me engano, essa mais simples, com três histórias, tipo Vingadores, e com três capas variantes. Eles aproveitaram meio para faturar em cima. Então acho que essa nova fase da Marvel, se você ignorar pelo menos o evento principal que vai sair mais na frente, que é a Guerra Civil 2, é bem legal. A própria fase do Capitão América, não sendo que vai sair aqui, é muito boa, com o rejuvenescimento do Steve Rogers. Esse dos Vingadores, o Homem-Aranha também tá muito legal, com dois slots aí já com 30 anos de escrevendo. Então, esse pra mim, esse começo, até mesmo que chega na Guerra Civil 2, os Thaís de Vingadores não são chatos, não. Ele vai tangenciando a história, mas dá pra ler numa boa. 2016 foi um ano de crise, que o pessoal ficou com poder de compra reduzido, mas assim, o mercado dos quadrinhos teve um boom, né, das coleções da Eagle Moss, da Salvat, né? Salvat mantém a coleção da capa vermelha e a capa preta, que foi, no caso, a capa preta foi uma extensão. Destaque principalmente para os clássicos, publicando coisa que ainda hoje era inédita, né? Acho que um dos grandes destaques para mim da Salvat foi o Nick Fury, da Shield, do Steranko, e o Thor, os contos de Asgard. Eagle Moss lançou, a despeito da qualidade da edição deles, vem lançando alguns materiais que já estavam fora de catálogo há muito tempo, como Liga da Justiça Terra 2, de Grant Morrison, Liga da Justiça Ano 1, do Mark Waid, tem a coleção da Terra de Ninguém, aqueles tijolos, né, que tá na assinatura e tal. E eu acho destaque também para Mitos, que a Mitos, a linha Hellboy, vem reimprimindo sucessivamente edições históricas do Hellboy. Assim, tem volume que tá na quarta reimpressão. E esse ano foi um ano muito bom para Hellboy. Assim, eles publicaram quatro títulos. No caso, foi o Origins, 1946, 1947, o Hellboy de 1952, Hellboy a Morte e Frankenstein entre o Céu e o Inferno, todos os universos do Hellboy, e o Conan também, republicando aquelas histórias que saíram naquela mensal do Kurt Busiek. Caso saiu o Conan, o Deus da Urna, e saiu também as Crônicas de Conan com o Barry Whitson Smith, muito material do Juiz Dredd. A DV botou pra torar, né, nesse final de ano, lançou Guardadíssima, como a gente já falou, Dossiê Negro, da Liga Extraordinária, o o volume 2 do Projeto Manhattan, Jonathan Hickman, volume 3 de Saga, e já tá prometendo já, agora pro começo do ano, já lançar o volume 4 de Saga e também do volume 3 do Projeto Manhattan. Lançou Parker, como eu também já falei agora. E, cara, foi um ano, assim, pra sair com o bolso furado mesmo daqui. Vai ser difícil recuperar agora no começo de 2017. É, você falando das coleções, essas coleções realmente vieram para ficar, né? Porque além da Salvati, além da... Esse ano ela terminou a primeira fase da coleção preta, né? E já fez a expansão mais 60 números, sendo desses 60, eu acho que 40 são de clássicos e 20 de material mais novo. A Ego Moss deu continuidade, apesar dos pesares, apesar de alguns atrasos que está tendo, principalmente para os assinantes, daquela coleção de graphic novels da DC... Iniciou a coleção do Batman Terra de Ninguém, que é um material que muita gente vinha pedindo. E a Salvati, além da coleção vermelha da Salvati, que está continuando, né? Eu acredito que esse ano, agora em 2017, se não tiver para terminar, vai até o comecinho de 2018 só, já está bem pertinho de terminar. Eles já iniciaram uma nova coleção, que é só do Homem-Aranha. Já tá naquela fase de testes, né? Publicando em algumas praças que a gente não sabe por que são escolhidas. Tá ali publicando aqueles 4 primeiros números para depois eles... A distribuição setorizada normal. E parece que esse tipo de coleção veio para ficar. Tô esperando chegar no que é publicado, que é muito publicado lá fora, né? Começar a sair nos jornais de domingo, aqueles jornais grandes, de grande circulação. Então, vamos esperar, quem sabe alguma coisa agora em 2017. Esse o da Ego Moss, eu também acho um destaque positivo, mas também um destaque negativo, porque os caras já lançaram, acho que 20, 30 já, a metade, né, da coleção. E os caras continuam repetindo os mesmos erros do começo. Tem erro grotesco na edição de revisão, coisa besta, assim, de palavras juntas, sabe? Bobagem mesmo, que o Word tirava, sabe? Não falou nem o de português, eu tô falando de coisa bem menor que isso. E os caras continuam repetindo isso na edição que custa R$45,90, não é barato, principalmente uma coisa que é quinzenal. Não é barato. Pois é, um negócio que é caro, com praticidade muito curta. E fica repetindo esses erros, ou aquela falta de comunicação do material atrasado, você não tem a menor ideia do porquê está atrasando, você manda e-mail para os caras perguntando, eles lhe respondem numa boa, assim, rápido eles lhe respondem. Então, se você te responde tão rápido, por que não bota no Twitter, no site, alguma coisa, manda e-mail para os assinantes, se for o caso, explicando porque o material está demorando, sabe? Eu acho que isso é uma sacanagem demais dos caras. Acho que foi um clássico desse ano, né? Acho que foi naquela edição do Lobo, né? Eu não lembro se Globo Sem Limites, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi o Reginaldo que comprou, que tem lá a reprodução da capa, uma capa original. Aí tá lá, SQ Quadrinhos lá no fundo. Isso aí foi. Essa foi foda, né? Mandaram o estagiário embora depois dessa. Ela não tem limite mesmo. É isso mesmo. Mas essa daí eu comprei, meu, ignorei a mini principal. E fui direto pro Omega Man 3, cara. Material do Kate Giffen, antigo, de 86, cara. Preciosidade, meu. Essas editoras aí, eles estão lançando esses negócios, assim, tá ruim. Poder absoluto, Luigi? Quantas páginas pretas, vazias, tinham? Você chegou a contar? Cara, eu acho que tinha umas 6 ou 7, mais ou menos. Página preta, não é de erro, não. Pra fazer volume, sabe? Pra ser um volume grosso, assim, não é erro não, cara, é sacanagem mesmo, assim, tem gente elogia, mas também tem que falar, pô, cara, isso é sacanagem, né? Reginaldo, eu vou te dizer isso, nesses encadernados de Terra de Ninguém, tem algumas páginas que eles pegam, vão colocando umas páginas a mais, que é também pra fazer volume, o bicho já é grosso, e fica mais grosso ainda, né? Não tem sentido, mas isso é assim, o preço é se pagar pra ter, por exemplo, aquela história do Doutor Estranho, do Dick, que é, pô, aquilo lá é uma maravilha, meu, assim, uma coisa maravilhosa, né? Acho que é o melhor lançamento do Doutor Estranho, na minha opinião, esse ano, foi esse ano de filme do personagem, e, olha, ficou dois ou três títulos aí, meia boca no, na época da publicação, e o personagem foi salvo esse ano só pela Salvati Preta, que é essa edição aí que eu falo. Você lembra o nome, Luigi, da história? Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim. É isso aí, cara. Puta, demais isso, demais, assim. fantástico, cara. E a Salvati Vermelha veio com aquela fase do Paul Smith, que também é assim... Puta, eu adoro aquele lápis, o traço do cara é maravilhoso. Com Roger Stern, né? A Dimensão das Trevas. Isso aí, Doutor Estranho barbudo, cabeludo, na piração atrás da Clea, lá naquela dimensão maluca. O Nick Fury também, né? Do Steranko, assim. Puta, coisa linda. Ruim de ler, mas linda. Porque, assim, a história é muito defasada, assim, é muito antiga. Até o ritmo é diferente, assim, né? Começa com o Nick Fury, acho que umas 3 ou 4 edições sem camisa, cara. É terrível de ler, meu. O cara não põe camisa, meu, na história inteira. E depois fica legal. Mas a arte é maravilhosa, né? O Steranko, pelo amor de Deus, fez maravilha nessa cena. Na verdade, a pessoa compra pela arte, né? Porque aquelas splash pages ali... Me desculpe o Jim Lee, que é fã disso, mas é uma aula de quadrinhos, velho. Até hoje aquilo ali é impressionante. Aquela arte tem uns momentos que é bem psicodélico a arte dele. E eu realmente só conheci algumas edições, eu não conhecia aquele material todo, não. É fantástico. Só vou ressaltar também a editora Nemo, né, velho? Que já vem publicando quadrinhos europeus há já alguns anos. E esse ano também lançou vários... Mas eu queria citar um quadrinho, bicho, que eu comprei mais porque tinha sido indicado pelo Alexandre Calari lá do Pipoque Nanquim, que é aquele Shaolin Cowboy. Cara, eu gostei muito daquela HQ. Aquela HQ ela tem uma aula, assim, sabe, de narrativa gráfica. Mostra como o Shaolin lá, ele sai passando uma legião de zumbis. Essa foi publicada, acho, pela editora Minion, se eu não me engano. Para fechar esse bloco agora dos destaques editoriais, eu destaco a entrada da editora do SESI, lá de São Paulo, que trouxe muito material europeu para cá. Trouxe Spirou e Fantasio, é o que eu me lembro, assim, de cara. E ele lançou várias edições esse ano, caro, naquela média de preço de álbum europeu, de... Tintin, Asterix, eles trouxeram algumas coisas, tanto o material clássico do Spirou e Fantasio, como uma espécie de gráfico MSP dos personagens, que são alguns autores de destaque europeus fazendo histórias sobre esse material. E assim, as edições estão tão simples, mas estão muito bonitas. Eles têm toda a parte gráfica, toda a parte editorial é feita em parceria com o pessoal da Quanta. Tá muito bem, eles parecem que vão continuar lançando alguma coisa desse material. Falando, não falando nisso, mas nesse embalo, a Zabaratana lançou esse ano um álbum de capa dura com duas histórias do Luke Luke, que eu acho que eles querem lançar todos os álbuns do personagem. Aí eles explicam no site por que isso, eles começaram pelo quarto, é um capa verde. Cara, isso, pelo menos do que eu vi, passou batido em todo lugar. Na CCXP não tinha, só tinha para vender no stand da Comics, porque a editora não foi para lá. Assim, eu só vi um vendendo, não vi na Amazon, eu acho que não tem mais, ou não tem para vender. Só tem no site da própria editora, eu acho que R$80 o álbum. E isso, sabe, é um material excelente, passou batido bonito, viu? This is good, but what is best in life? The open step, free thoughts, falcons at your wrist, and the wind in your hair. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. That is good. E agora vamos para o nosso último bloco. Quais são as nossas expectativas para 2017? Tanto no que tá para sair lá fora, o que já foi anunciado, como o que vai sair aqui no Brasil. Deixa eu começar. Meu primeiro destaque do que tá para sair lá fora, foi anunciado esse ano a volta do selo Wildstorm e com curadoria do Warren Ellis. Então já foi anunciado que o carro-chefe é ele que vai fazer, o título The Wildstorm. É o Warren Ellis voltando a mexer com os brinquedinhos dele, né? Então toda aquela fase que ele teve tanto de Planetary como... Stormwatch, Authority, tudo isso ainda tá bem fresco na mente da gente. E assim, eu quero ver como vai ser ele brincando com essa propriedade que a DC meio que tentou, de tudo quanto é jeito, integrar no universo principal, mas que não não casou, não ficou legal. E esse é o meu principal destaque para 2017, isso lá fora. Aqui no Brasil, a minha expectativa é com tanto com o New All Different Marvel, que já começou a ser publicado aqui no Brasil, como vai ser o modelo de publicação. Pelo jeito, a Panini vai continuar apostando nas revistas mixes, em alguns encadernados. Mas o que eu estou querendo ver mesmo aqui no Brasil são os títulos da Hanna-Barbera, da DC. E eu espero, sinceramente, que isso... apesar de que ter certeza de que vai sair desse jeito, eu tenho certeza que vai sair numa revista mix com tudo junto, mas o encadernado de Future Quest ia ser a coisa mais linda do mundo. Essa é a minha expectativa para 2017. Diz aí, Luigi, quais são os seus destaques para 2017? Eu queria muito que eles lembrassem que o Grant Morrison escreveu a Liga da Justiça, lançasse a LJA, está devendo faz tempo, só lançou aquele encadernado há muito tempo atrás, em capa dura. Eles poderiam até republicar essa edição que saiu e continuar os encadernados, nesse mesmo sistema, eles continuassem Starman do James Robson, que é um desenho de 11 em cada 10 fãs de quadrinhos aqui no Brasil. Akira, pela JBC, eu tenho um pouco de receio disso, como é que vai sair aqui no Brasil. Eu tenho um apego à coleção original, que era em formato americano, colorida, e sentido de leitura ocidental. E aqui deve sair original, preto e branco, direita para esquerda, aquele formato reduzido, né? Mas enfim, é aquela coisa. Eu quero que saia, mas ainda assim eu tenho muito medo. Eu queria, rapaz, que saísse aqui. É uma série que já tinha saído naquele mix da Vertigo. Scalpel, cara. Eu queria que saísse as encadernadas. Vem sendo prometido pela Panini há algum tempo. Na verdade, na CXP, já confirmaram que vai sair Scalpel esse ano, agora em 2017. Ah, beleza, cara, porque... Vai estar encadernado. É, tinha que sair, cara, porque aquilo é muito bom. Também queria que saísse outros títulos do selo ABC, de Alan Moore, que eu acho que tem umas coisas boas ainda para lançar, né, dele. O Justiceiro de Gafiennes, cara, esse eu queria que muito, muito, mas muito mesmo que isso saísse na íntegra. O Hitman também, que é uma pena que ninguém nem toca no assunto nisso, né? Reginaldo, emenda aí com a sua expectativa para 2017. Ah, foi o que já foi comentado, a Wildstorm do Ellis, meu. Puta, se der certo vai ser... Eu gosto muito do universo Wildstorm, muito, muito mesmo, assim, acho legal... Gosto das cafonices do Jim Lee. Puta, adoro o Wildcats 3.0. Tomara que o Ellis venha inspirado, né, meu? Porque Karnak já não deu muito certo, né? O Ellis, ele é talentoso, super capacitado. O cara é antenado, só que às vezes, não sei, cara. Não sei o que dizer. Esse selo também da Doom Patrol também prometia grandes coisas. Aí o Young Animals e não vingou, cara. Não sei, não achei nada de destaque. Desse Young Animals eu só vi os comentários da primeira edição de Doom Patrol. O pessoal gostou muito, mas depois eu não vi mais nada. Já saiu o número 2, como é que tá? É confuso, viu, cara? É confuso, não é grande coisa, não, cara. Não é isso daí. Tem que ver se não pega esses carinha, tipo esse Jared Way aí, põe o nome dele só no selo e solta um negócio genérico. Não me pareceu grande coisa, nem coeso, não. A Shade lá, a menina é ruim, é chato. Não sei. Vamos ver. Não quero parecer injuriado, meu, no fim do ano. De mau humor com as coisas. Esse Wildstorm do Ellis vai ser legal, espero que sim. Aqui no Brasil prometeram também o Zenith do Grant Morrison, gibizinho de verde. Isso, gibizinho divertidaço, muito legal. Saiu aqui até a fase 3, engasgou na 4, né? E importar a minha fase 4, a Amazon lançou o ano passado, mas eu espero e compro nacional, porque a Zenith é legal. Defasado, claro, é um título antigo pra caramba, do Morrison. 2000 AD, antigo, mas é muito legal, cara. O herói de jaquetinha começou lá com ele. Tomara que saia aqui completo, porque é legal. Esse negócio do Future Quest, puta, cara, não tem nem eu, nem com o meu mau humor eu consigo criticar Future Quest, cara, porque é muito divertido, legal. Acho que hoje eu postei lá no Twitter, uma imagem do, acho que é Futebol PS8. É, pô, o Ariel Olivetti fazendo o Maitor, meu. É assim, é, o cara acerta o ponto G, né, meu? G de geriátrico, meu. O velhinho fica doido. I'm too old for this shit. Isso é antigo, é legal pra caralho. Muito legal, cara. O cara desenhando o Herculoides é, puta, meu. Ficou lindo, lindo, lindo. Não tem como falar mal, mesmo que o resto seja aquela... Corrida maluca é bobo, o Flintstones, desculpa, cara, mas não dá, né, meu? O Scooby-Doo também, puta coisa ruim, meu. Mas o Future Quest é divertido, é legal, é bem legal. Tomara que saia legal aqui, nesse mesmo formato, assim, encadernado, igual o Marcos falou, tá valendo. É bem legal, cara. Tomara mesmo que as coisas saiam por aqui desse jeito, assim. Akira, não espero nada de Akira. Acho que mais um ano nós vamos passar sem Akira. Akira vai ficar meio, sabe, final de Preacher. Vai ser desse jeito, assim. Só na promessa. Eu não sei. Não sei. Eu gostaria, foi o que eu falei, eu gostaria de material complementar de Invisíveis também. Mas não sei. Se sair, cara, se sair esse Anarchy for the Masks, que é o livro, né? Puta, cara, é muito legal. Seria indispensável para quem comprou as 8 edições Invisíveis. Mas isso é sonho. Isso nada confirmado. Não existe. Bom, a minha esperança é que o Brian Cavolga, o Marcos Martin, a Monza Vicente terminem ou continuem o universo de The Perfect Eye, que é uma série que eles só lançaram online. Você entra lá no site deles e você paga quanto você quiser pelas edições ou pelo encadernado. Pra você só ler online. Assim, o desenho do Marcos Marcos são sensacionais e as cores da esposa dele, da Monte São Vicente, é muito forte. Assim, é uma história horizontal pra você ler em tablet mesmo. Ela é feita pra você ler online, sabe? E assim, é uma história muito foda, futurista, assim. Pô, você não conhece, vá atrás, que é muito, muito, muito bom. Primeiro arco, são 5 edições, tá? Tem em português, espanhol e inglês. O segundo não, eu acho que até o segundo, o segundo arco não tem não em português? O segundo eu não conheço, só li o primeiro até agora. Eu acho que tem em português e já foi lançado, inclusive, a edição impressa, né? Tá, isso, tá lá à venda na Amazon, já tem para vender também, já há um tempão. Tá lá no meu carrinho da Amazon, ainda não tive coragem de comprar. Mas é muito bom mesmo, vale muito a pena. O Marcos Martin tá destruindo ali. Vamos lá, vamos encerrar, já estamos no avançar da hora. Essas foram, nós não vamos ter um bloco exclusivo de indicações, porque afinal de contas o podcast todinho foi de indicações, né? Nossas impressões desse ano de 2016 e o que nós esperamos para 2017. Eu só tenho a agradecer aos meus colegas de podcast. Esse ano foi o ano que nós começamos. Espero que o ano que vem tenhamos muitos podcasts, muitos gibis. Nós já temos até uma programação já pronta para o decorrer desse ano. E espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar melhorar ainda mais agora em 2017. E é isso, um 2017 com muito podcast e principalmente com muito gibi para a gente. É isso, pessoal. Valeu. Esse foi o 7 Jagunços da Derrota. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Valeu. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.